No início da manhã de sábado, por volta de 8 horas e 30 minutos, policiais civis do Grupo de Diligências Especiais, o GDE da 6ª SDP, deslocaram-se até a região do Jardim Jupira. A informação é de que indivíduos envolvidos em várias situações de roubo estariam naquele local se preparando para mais uma ação criminosa. Segundo o que apontou a investigação, na rua Silvio Romero, no Jardim Jupira, em uma residência, os indivíduos seriam Daniel Dutra da Silva, de 20 anos, conhecido pela alcunha de Pipoca, e Marcos Paulo da Silva, de 21 anos. Eles estavam em posse de duas armas de fogo, uma Beretta de fabricação americana sob licença italiana, calibre 9mm, e uma .45 de fabricação turca. Segundo o que foi repassado à Polícia Civil, os indivíduos identificados nesta situação estariam envolvidos na morte de Jardel Cades da Rosa, executado a tiros no último sábado, dia 14, em via pública no Jardim Jupira. Eles seriam os indivíduos que estavam em companhia do citado Jardel quando de sua morte. Jardel, Pipoca e Marcos passeavam pela manhã de sábado em um automóvel Gol de cor vermelha quando foram alvos de atiradores que estavam em um Corsa de cor clara. Marcos e Pipoca sobreviveram. O indivíduo identificado como Pipoca hoje usa pinos metálicos na perna esquerda na tentativa de soldar o osso quebrado pelo disparo. O delegado-geral do Evangelista conversou conosco sobre o que ele considera um presente à sociedade iguaçuense, a saída de circulação desses indivíduos fortemente armados. Uma incursão realizada pelo GDE na manhã de hoje no bairro Jardim Jupira. Naquela localidade, no interior de uma residência, dois indivíduos foram flagrados portando cada um uma pistola, sendo uma pistola 9mm e uma pistola calibre 45, ambas municiadas. E dado isto, foi feito então a voz de prisão em flagrante a esses indivíduos. Foram trazidos à delegacia, onde serão autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Esse indivíduo conhecido pela alcunha de Pipoca, ele está ferido na perna, inclusive com pinos metálicos. De que situação é essa? Bem, é uma situação que foi retratada no sábado passado, dando conta de que esse indivíduo e um outro amigo de nome Jardel ocupavam um veículo Gol, o qual foi crivado de balas. Eles chegaram a ir até o hospital municipal, a pessoa de Jardel veio a falecer em virtude dos disparos. Esse indivíduo, Daniel, foi ferido na perna. Esse inquérito está em apuração pela Delegacia de Homicídios e tudo indica, tudo leva a crer, segundo uma suposição da própria Polícia Civil, de que esse indivíduo de alcunha Pipoca agora teria se armado e buscava então uma vingança como forma de retaliação pela tentativa de homicídio que o mesmo sofreu no último sábado. Houve até ontem, sexta-feira, uma tentativa de homicídio que é apontada como de autoria desse indivíduo. Sim, e em virtude dessa tentativa de homicídio, em que esse indivíduo de alcunha Pipoca é noticiado como suspeito, que deu ensejo então à ação do GDE na manhã de hoje, que culminou na prisão desse indivíduo de alcunha Pipoca e do outro companheiro, que foram flagrados com essas pistolas. Jardel e Pipoca eram nomes citados constantemente em ações de homicídio e em tráfico de drogas ali na região do Jardim Jupira. A polícia tem informações de que eles fazem parte de uma quadrilha que está fortemente armada, né? Sim, há informes ainda extraoficiais de que esses indivíduos, além de serem constantemente investigados pela Delegacia Central, pelo GDE e também pela Delegacia de Homicídios em diversos crimes praticados em Foz do Iguaçu, eles possam eventualmente estar ligados a uma quadrilha que pratica assaltos, inclusive informações de que estão envolvidos a um assalto a um estabelecimento bancário aqui em Foz e que tais pessoas detêm seu poder armas de grosso calibre, como fuzil, metralhadoras e armas do gênero. E o GDE já tem essas informações, há um inquérito que apura essa situação e essas incursões naquele bairro do Jardim Jupira agora serão constantes. Contamos com a colaboração da população que faça a sua denúncia de onde eventualmente possam estar esses indivíduos ou essas armas de fogo, que o GDE prontamente irá atender a essas denúncias, preservando o sigilo da identidade do denunciante e realizando o trabalho de polícia judiciária. O GDE, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, não tem medo de entrar no Jupira? Com certeza não. a função institucional desses órgãos de segurança é coibir e prevenir essas ações criminosas, e quaisquer denúncias que forem feitas a esses órgãos e a essas corporações, elas prontamente irão atender a essas denúncias e farão valer o poder de ordem pública e de garantia de segurança pública aos cidadãos de bem que residem em Foz do Iguaçu. No Jardim Jupira existem muitos moradores. Nem todos estão ligados ao crime de tráfico de drogas, contrabando, descaminho, homicídios. A grande maioria é de cidadão de bem e eles estão acuados, doutor. Que recado o senhor manda para eles? Bem, em relação à grande maioria dos cidadãos de bem que residem naquele bairro, que façam valer esses seus direitos de cidadão, que denunciem essas atividades à polícia, aos órgãos de segurança, fazendo retirar do seio da sociedade essa parcela mínima de pessoas que insistem em atuar à margem da lei, e a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, os órgãos de segurança irão atuar no sentido de preservar os direitos dessas pessoas que pagam seus impostos, que querem viver uma vida digna, retirando do convívio das mesmas esses indivíduos que se envolvem em atividades criminosas e ilícitas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.